são seguidores e seguidoras do Show Prime. O grande momento chegou. Porque agora, o mais capacitado, o mais carismático, o DJ do povão tá na área. Já tô na área. DJ Andrew. E aí? Seu Show Prime. E aí, meu DJ? Tudo pronto? Tudo certinho, tudo certinho. Então, bota o Show Prime na pressão. Para começar desse jeito. Acaba que a pressão vai começar, viu? Quem tá bem de javina pode jogar tudo pra cima que eu quero ver. Quem tá finge rock doido, joga o bracinho pra cima aí. A pressão vai começar desse jeito. Mais pólvora. Mais pólvora. Começando, viu? Vai começando desse jeito, vai! Mais pólvora! Para que hoje já tá mil grau! Para que hoje você tá! Você tá mil grau! Tô vendo isso, zero grau, tá mil grau, não tá? Mais pólvora! Já tá mil grau. Tá mil grau. Já tá mil grau. Tá mil grau. Já tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. As negras tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. As negras tem doida doida. O show já tá num grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. Vai começando, vai! Picava e porcina, só vai começando assim pra você. Tá mil grau. E tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. All the people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Começando assim pra vocês. Pega o parceiro empresário Ronaldo. Muita calma, né? A senhora que é picada e possuída tá pressão hoje, não tá? Obrigado a todos meus seguidores, meu parceiro Elton Impregnado. Acha pra gente com a gente, forte abraço pra você. Reluzida Mija, né? Chico Impregnado. Acho meu parceiro Leandro tá na área, damas. Tá começando assim pra vocês. A pressão do bagulho doido já tá na área. Segura desse jeito assim, vai. Isso, vai. Segura, segura, segura. E bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão. Bota mais pro dia, bota mais pro dia. Explode o bagulho, vai. Explode o bagulho. Parceiro Alex DVD, poxa Brasil pra você, Alex! É tua, velho! contigo, Miguel. Foi a negar. Deixa tudo no escurinho aí. Deixa tudo no escurinho aí. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Joga tudo pra cima aí. Pode jogar tudo pra cima aí. Meu parceiro, olha pro mundo, abraço pra você, viu? Meu parceiro, tá doido, tá dentro da B2. Tá todo mundo hoje, abraço, valeu! Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. DJ Andrew. DJ Andrew. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Alô, Melri! Ei, Betinho Playboy, Cleo manda uísque pra nós, hein? Que hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom e o bagulho vai ser louco. Fala o parceiro empresário Ronaldo. Dá um cheiro aqui, já se for agora. Desce mais tequila. Dá um cheiro, Ronaldo. Manda avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. Pou, pou, pou, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. Tem Xandão energético e vodka. Eu falei que o mundo é, Ronaldo. Tá DJ gordo, de impressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. DJ Batreze e Marlon Beat. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Luz que tá liberado. Luz que tá liberado. Luz que tá liberado. Luz que tá liberado. Aí DJ Andrew, aí DJ Andrew e o seu show vai ver. Vamos nessa, DJ Andrew. Aí DJ Andrew. E aí DJ Andrew, vamos nessa, DJ. Vamos assim pra você, viu? Isso agora. Deu uma melhorada agora. Isso. Bota desse jeito, gostinho. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Sem conto, sem conto, sem conto. Conhece, conhece. Mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostei, ela quer o seu gostei. A jogada na minha cara, então vou ter que levar a jogada na minha cara. Isso, pode jogar, voz! Pode jogar, voz! O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem cicatriz. Para que hoje tá meu grana, né? Tatuagem cicatriz. Hoje tá meu grana, tá? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem cicatriz. Eu quero ver essa galera que eu tá bem alto assim, vai! Cicatriz, eu não escutei, eu não escutei! Eu quero escutar! Rapaz, peguei vocês. E aí, Santos? E bota lá pra cima, e bota lá pra cima, e bota lá pra cima, e bota lá pra cima, e bota lá pra cima. Ei! Ei! Ei! Aspirando o amor também tem com a gente. Abraço pra elas, viu? Aspirando o amor lá de Curuçá. Forte abraço, valeu! Ela ficou ou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão, depois que foi pro Scorpio ela virou moleca doida. Ô Mauri, DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tudo. Isso, bota! E bota, e bota, bota, bota, bota. Isso. Ela é novinha, ela é muito louca. Ela não fica só de vídeo na boca. Ela vai pro vale de favela. Vai sentar pros amigos da boca. Vai sentar pros amigos da boca. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar pros amigos da boca. Vai sentar pros amigos da boca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ô Marcelo Roberto, isso, é? DJ Roberto, vem com a gente, abraço pra você. Casal Duque Gundi. Ô Marcelo João Paulo, você é cliente. Abraço com o carinho, João Paulo. Eu vou posar no chão, eu vou posar no chão, eu vou posar no chão, parado no bailão, parado no bailão. E o popô no chão. O popô tá no chão. O popô tá no chão. Alô, Belly! DJ Lohan que tá com eu. Parado no bailão, no bailão. Ela com o popô no chão. O popô tá no chão. Vai, deixa até o chão, vai! Sim! Essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Dorinha. Tô querendo essa novinha, tô querendo essa novinha. Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Dorinha. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha no clube trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha no clube trabalhador. Vai ficar suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, esse tipo gosta. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Querendo essa novinha, tô querendo essa novinha. Pra eu não querer ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Bora fazer o caqueado, bora. Bora fazer o caqueado, tempo de Rubizão. Sempre que eu não segurasse essa parada, tinha um camarada que sumia. Era mais ou menos assim, ó. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê esse cara, moço? Ló, ló, ló, ló, ló, ló. Você vê Papai Noel? Segura o bastidão, segura o bastidão, segura o bastidão, segura o bastidão, segura o bastidão. E bota pra cantar, e bota pra cantar, e bota pra cantar. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pensou o que, galera? Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. É, rapaz, realmente tá foda. Bota pra enlouquecer tudo, André! Vai! Na vida o som voltou. É o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. É o poderoso Vem com o Chibinho, senhor. Vem curtir com a nave. Vem pra cá se divertir. Ouvi disso, hoje zero grau. Tá maluco, não se divertir. Na vida o som voltou. É o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. É o poderoso Rubi. Para que o bagulho de dano começou, meu irmão. Já começou desse jeito, mano. Começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido, começa o bagulho doido. Chiva rola com pressão também lá comigo. Abraço pra vocês. Tá todo mundo junto e misturado hoje no lugar. Valeu. Abraço meu parceiro Jackson Luxuoso. Junto aqui o Parábio. O show do Magrito na área. DJ Bibi Boy. Lá do posto da galera também tá presente comigo. Abraço pra você, Bibi Boy. Não sei como esse cara consegue. Né? Juntos sábios, sábios. Fala, você também, empresário! DJ Lohan que tá tocando! Marcelo Rogerinho também tá comigo hoje! Um abraço pra você, Rogerinho! Fala, Playboy! Parceiro Gabriel, parceiro novo, Gabriel! Obrigado, meu parceiro Marcelo! Marcelo Souza, meu irmão! Vinícius Badama sempre olhada! Abraço pra vocês! Tamo junto, viu? DJ Lohan que tá tocando. Vai sentar gostosinho para mim. Vai sentar gostosinho para mim. Você mulher era pra citar hoje, moda. Bota pra citar desse jeito, moda. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Lembrando. Essa mulherada! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela, vai ser. Isso, vai! Papapá na tirada, ela vai, vai, perereca, vem, vem. Vai, para o parceiro Leandrinho. Abraço para você, Leandrinho. Abraço bem toda a conveniência também. Os varejeiros também da Brasília com a gente. Abraço para vocês. Abraço bem as sacaninhas, meu irmão. Toma, as sacaninhas estão na área, então. Toma, já dá agora. Toma, toma, rajada. Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Eu, parado no bailão. No bailão. Deixa o teu show, vai. Popozão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Já se pra vocês hoje. Esquitando, vai! Vinícius, zero grau! Seu parceiro, André, vai! Eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós em conversa. Um parceiro, lado pro mundo! Neto. Abraço pra você, garoto! E foi que eu me joguei pro André. Curte dança desse jeito, vai! E parado no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. Eu, parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. O popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E vai. Eu, parado no bailão. E o popozão no chão, e desce até o chão. E bota lá pra cima, e bota lá pra cima. E bota lá pra cima, e bota pra cantar. E bota pra cantar, no 3, no 2, no 1. Canta assim, vai! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Ai, ai, eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Que tal mais essa assim? Vai, vai, vai, vai. Tô curtindo. curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Deixa na moral aí. Se aumentar muito, meu irmão. Deixa na moral bem reduzido, viu, gente? Isso! Rapaz, tem hora que é possuída. Ela toca na moral. E tem hora que ela dá uma engasgada, não sei como é que é. Agora, por exemplo, se soltou possuída. Tô me escutando aqui. E bota lá pra cima, e bota lá pra cima, e bota lá pra cima. Tu é possuída, tu é possuída, tu é possuída. Alho, alho, alho, possuída. Alho, alho, alho, possuída. Alho, alho, alho, possuída. É possuída, tu é possuída. Parabenizar a nosso empresário Ronaldo pela parceria, viu? Obrigado, Ronaldo. Tamo junto, viu? E bota pra cantar, e bota pra cantar, e bota pra cantar. No 3, no 2, no 1, e assim. Baixa, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada. Isso. Para reduzir na moral, que a possuída já tá ficando possuída, meu irmão. Bora botar pra cantar, bora. Bora botar pra cantar assim na moral, bora. Na moral. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time é assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego. Essa sacanito na área hoje. Cê gosta? Abraço pra elas aí, ó. Eu te levo pro meu que te faço a proposta. Assim, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que cheirinho é esse, meu irmão? Que cheirinho é esse? Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa, ei, tu tá na gaiola. Para malandra jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Sinta, vai. Sinta na moral, vai. Isso, desce, vai! Deixo você louca de vontade, passa comigo, te olho com cara de safado. Bandido, é que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro... E assim dentro do carro, vai! Dentro do carro... Será que hoje vai ter? Vai. Pousadia. Dentro do caô. Hoje vai ter. Pousadia, pousadia. Senta, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bola. Aê, Titi. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, que ele é o 57. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de mulher. Soltava pipa, jogava bola. E aí, Juninho Souza, depois que ela escutar essa, ela vai querer te dar. E não é parabéns. Pra escutar, vai! Enlouquece tudo! Bota tudo pra cima! Que a possuída tá na área! E meu parceiro Paulinho também tá comigo! Abraço pra você, Paulinho! Vai tomar no olho do seu. Eu acho que a galera que dançou assim na moral, né, André? Vai pra puta que pariu! Toca na moral desse jeito, mano. E se dá, se dá. Anda aí, playboy! É nóis! Toca assim pra se apaixonar, vai! Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Se provocar, eu mostro pra você. E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer. Yeah. Eu vou beijando seu pescoço devagar. Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha. Fala assim, novinha, vai. Deixa desse jeito, vai. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligada que tu pode ser só minha. É, rapaz. Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. Então faz assim. Faz assim pra mim, vai. Com ele que eu vou cuidar de mim. Fala um parceiro Matarazzo. Abraço pra você, Leandrinho. Minha vida de ex. O parceiro Neguinho Lava Jato. Juninho Pitbull. Parceiro bem, vai, Gabriel. Tá chamando, Gabriel. Então mas falei. Tachinho Brilhinado. O parceiro Ara Brumonde. E o parceiro Leandro Quirimas. Viva Brumonde. Mandamos assim pra lá. Abraço, viu? Mirei quando percebi que estava abandonado. Ao te ver passando com aquele otário. Será que já tá fazendo amor com ele? O parceiro Alex BVD. Por isso, Madame Andresa. Andresa tá ao lado, na moral, viu? Por isso teve um fim. Tá passando pano, viu, BVD? E sem você do lado. Tá ligado. Tá tudo errado. Então faz assim. Pode vir. Nosso casal do Kigumi. Hoje tamo no teu setudo, irmão. Conveniência, zero grau. Parceiro pirado, meu ministro, mandou um abraço e um carinho, viu? Então, parceiro João Paulo, você é Cleide. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo. Eu te brinque nada, é o nome da fera. Abraço pra você, Elton. E sem você do lado. Tá tudo errado, não tá? Tá tudo errado. Um, dois, três. A minha parte eu fiz, você não quis saber. Eu vou sentir saudade, devo esquecer. Pois você não sabe o que é amor e nem... Fala assim pra mim, vá. Renocida Mija. Um abraço pra você. Imagina isso aí do baile das primas. A tia Raíra também tá na área. Ainda tinha. Que mais, que mais? Mas tô indo embora. Sei que vai fazer falta. Te dei o meu amor, mas jogo tudo fora. Me prometeu muito, mas me deu as costas. Ainda te amo, mas tô indo embora. E hoje, hoje. Tiro Marcelo! Para com o Xigaro! Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Dormir de gosto. Dorme assim hoje, dorme. Pisar em festa. Deixa o menino. Deus me livre, mas quem me dera. Posta fotos juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. A música não é chifre de nada, meu irmão. Mas se você vier. Fala um bacino pegar na pop. É parceiro, belezinho. Abraço pra você, Aaron. Meu coração te espera. A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vici. Tá difícil controlar. De 10 em 10 minutos dá vontade de ligar. Foi seu beijo a queima-roupa que me desamou. Perfurou o meu colete à prova de amor. Eu perdi a aposta com meu coração, mas você me ganhou. O rei dos esqueminhas se apaixonou. Foi culpa dessa boca quando me beijou. Abraço, meu parceiro Jeová. O gerente cheiro, figurino de Santa Cruz. Lembra, gente, com a gente. Abraço pra você, Jeová. Os esqueminhas. Nosso empresário Ronaldo, ele cabe bolso ida. Obrigado, viu? Quando me beijou, pra gente ficar junto. Eu faço o viagem assim na moral, irmão. A vida louca pelo sinal se do amor. Mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Hoje vocês. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. E o sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. E o seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto. Para não vacilar pro mundo. Vinícius Baruba Pâmela. Abraço pra vocês. Tijolinho, vai. Tijolinho por tijolinho. Vão reformar seu corpo. Ele e sua sogra. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Tijolinho, vai. E tijolinho por tijolinho. Vão reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Abraço bem nossa amiga Cris. Ela, o Leandro. Vem com a gente, abraço pra você, Cris. Canta e curte assim, vai. E o seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. Casal apaixonado, meu irmão. Apaixonada pro mundo e a sua primeiríssima dama. Vamos lá. E mais pendura uma plaquinha e dia. Fala, Rogerinho. Fala, meu parceiro Tadeu. E tijolinho por tijolinho vão reformar. Parceiro Tadeu da Penus. 48 por 48. Baixinho impregnado, tá apaixonado, meu irmão. Como eu sempre falo, o cara apaixonado é um novo homem, meu coração. Eu vejo isso mesmo. Ter amor espalhado nas paredes. Meu parceiro Jeová, gerente do Figurífico Santa Cruz. Ao lado do meu parceiro Daniel, você e o Fábio. Olha, tá aí, já tá na área, tá? Meu orgulho caiu quando... Cadê o Valdeu? Cadê esse cara? Vim pra mim, vim pra piorar. Tá tocando modão de arrastar. O chifre no asfalto. Vou tentar te esquecer, mas o meu coração não entende. De novo eu fecho nesse bar. Afoga na saudade do... Pega logo teu baixo e vira o cabeção que tá começando, meu irmão. Desculpa, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco a faca. E parceiro bom, teu vou largar nas traças. Onde teu sentimento que não... Bora que a chuva tá passando e a galera vai ingressando. Abraça... A galera realmente vai chegando hoje pra coxinha. Não é companheira nesse risco a faca. Conveniência zero grau, viu? Teu vou largar nas... Estamos ao vivaço, viu, galera? Sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida na amenizar. Jackson Luxuoso. Próximo pra você, Jackson. Cadê o Jonathan? Cadê o Bibi Boy? É pessoal, não. Bom diário, Bibi Boy, meu irmão. Dali Black CD. Outro CD. Fala, meu parceiro Paulinho. Caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto. Vou tentar te esquecer, mas o meu coração. Baixa no Lobo Mal. De novo. Abraço pra você, Engajinho. Afoga na saudade do. Tá curtindo que hoje dá desse jeito. Tá roxeira, tô me vendo. Pode crer. Você merece um prêmio. Tá roxeira, tô me vendo. Pode crer. Como é que você tá, Balachim, vai? Nossa, imagina, vai. E mulher mais bandida do mundo. Um coração. Isso, Dudu. Vagabundo. Da cunhada Zega também dá pra gente comigo. Abraço para você, Zega. De mulher mais bandida do mundo. Um coração que é vagabundo. Casal do Kigoni. Vagabundo. Cleixo, meu parceiro João Paulo. Abraço para você, viu? Vagabundo. Para, Gabriel. Baixa o nome, Gabriel. Fala aquele jeito, meu irmão. Tô sabendo que tu dá valor. Tô comendo de colé. E de colé é muito bom. E tô comendo de colé. Parabéns, Gala Pop! Pop nas fronteiras, meu irmão. Um abraço pra você, Gala Pop! Empresário Ronaldo, garoto! Toma aqui, Eduarda! Fala um parceiro, Beri! Um abraço pra você, meu irmão! Viva pro mundo, tá todo mundo hoje, meu parceiro Marcelo! Toma aqui, Eduarda! Marcelo Souza! Toma aqui, Eduarda! Deixa eu ver! É o impregnado! Vai, toma aqui, Eduarda! Toma aqui, Eduarda! Toma aqui, Eduarda! Deixa eu ver! E assim vai! Eu tô comendo de colé, tô comendo de colé. De colé é muito bom, de colé é muito bom. Eu tô comendo de colé, tá comendo de colé. De colé é muito bom. Dá um rolo, faz o som do sucesso. Saca dele, vai ficar legal. Zé da Venha, do Bruno Pegado, o original do Brasil. Zé Reproduções, o Bruno Gravações. Nossa, rocha dele. Peraí. Quem curtiu o carnaval no bloco Chico Mim, bloco Nariz e Freio, pode jogar pra cima aí! Pode jogar pra cima aí! Quem tá afim de ficar muito doidão hoje, pode jogar tudo pra cima aí! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí! Quem tem um amigo viado, faz barulho aí! Quem tem um amigo corno, dá um grito aí! Vai! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Agora eu vim, Salvador! Pra minha casa não. Hoje eu vou beber. Para que hoje tá loucão, não dá? Hoje eu não quero. Pode acionar Fábio Assunção que tá uma loucura, mas. Que hoje vai virar Fábio Assunção? Hoje eu vou virar. Joga a mão e vem! Ela vai no chão. E ela vai no chão. Juninho, Pichibu e vai. Ela vai no chão, chão. Ela vai no chão. Para um parceiro Willian! Siga! Garotinho Willian! Joga a mão e grita, hoje eu tô doidão! Hoje eu tô doidão! Alô, Bruno La Fúria! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louco! Hoje eu não quero voltar! Pra minha casa não! Hoje eu vou beber, hoje eu vou. Bora que hoje todo mundo vai ficar loucando, vai! Todo mundo vai ficar loucando, vai! Que hoje vai virar Fábio Assunção, bota a mão pra cima! Agora! Eu disse hoje eu vou virar! Quem tá feliz a vida pode jogar tudo pra cima aí! Quem tá afim de virar o cabeção hoje, meu irmão? Pode jogar tudo pra cima aí! E o bagulho vai começar a ficar doido hoje na conveniência, garoto! Quem é que torce o Pai Sandu, joga o bracinho pra cima aí. Não tem ninguém no Pai Sandu hoje, não. Quem é que torce pro Clube do Rimo, dá um grito aí. Essa galera tá fria, meu irmão. Bora agitar desse jeito. E pular, sai do no chão, e pula, sai no chão, e pula, sai no chão, sai no chão, sai no chão. Tu é possuída, tu é possuída, tu é possuída. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Aí, Ronaldo. Muita calma nessa hora aí, Ronaldo. Tu é possuída. Tu é possuída. Tu é possuída. Valeu, parceiro Jeová, abraço pra você, viu? Bora sair do chão, garoto! Equipe Sem Miséria tá na área. Para o Marcelo Romário. Todo meu time é longe comigo. Um abraço, valeu. Meu parceiro que se deveria. Cadê esse cara hoje? 10 horas. Everybody in the club, get up and get down. Wave your hands up in the air. People on the floor sing, oh yeah. The feeling is up all through the night. And the party go and do it right down. Pula, sai do chão. E pula, sai do chão. E pula, sai do chão. E pula, sai do chão. E pula, sai do chão. E pula, sai do chão. Bora dançar! Tu não dorme não, bebê? Tá doida? Alô, Marcelo Alto e Brignano! Bota pra cima, garoto! Meu parceiro Gordo! Todos fissuras sempre na bunha, claro! Abraço pra você, Gordo! Eu passei lá, vida chama. Passou pra você, ela viu. O Vinícius era o galo da pressão, meu irmão. É pra sair do chão, garoto. Pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão, pula, sai do chão. Pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão, pula, sai do chão, sai do chão, sai do chão. É pra pirar o cabeção, garoto. baixa, vai. Everywhere you go. Chegando de aniversário, meu parceiro Bibi Boy, dia 25 de maio, viu gente? Lá no Badaloura, tem seu parceiro André, tem show dos magrinhos, de Igor, lá do Bonge, meu maestro Cássio também, vai ser uma loucura, meu irmão. Sufixinha tá na área! Abraço pra você, Sufixinha! Flagito, vai! Diferenciado, viu? Bora dançar! Bora dançar desse jeito! Isso, zero grau, garoto! Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. O São João da Bahia é o maior. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Forró, bota, forró, bota. Forró, bota, bota. Abraço pra você, Kekê. Forró, bota, forró. Kekê já tá na área, meu irmão. Da Bahia é o maior. As minhas aí do Vale das Primas, Caxinha Rayane hoje, tá enlouquecendo tudo na picape possuída, meu irmão. Ah, não, Marcelo Marcelo. Passo pra você, bora, meu irmão. Pra dançar, pô. A dona Coluna agora. É o povo cantando e o Marcelo Leandrinho também. Tem que tirar o chapéu do Leandrinho, né, velho? Meu São João de Bom Fim. Que São João maravilhoso. Meu parceiro Roberto, DJ Roberto tá comigo, abraço pra você Roberto. Nossa, Chivo! Você, você. Só que eu era debruçado no canto estrelado. Bora fazer uma quadrilha, bom. E eu vou brincando. Isso. Sem palavra. Isso. Na ginga de um carrossel. O fio via a sanfona e a zabumba. Batendo tão forte, parecendo o coração. No tingue-lingue, criando a poeira que sai do chão. Mais um rico pra embebedar o coração. Pois nesse passo, nosso mundo arrasta pé. Até o amanhecer, seja lá o dia. E agora, vai, vai. Cheira, cara, fala. É que era São João. Isso. E mais atento a mocidade. Junto à chama da fogueira. O parceiro Álabe das Gavas. Os sonhos vão rolar. O parceiro Kekê, Playboy. Vou pegar uma vassoura, é? Tem uma vassoura por aí, não? Eu fiz uma. Fala um parceiro aí, tu. Dá um cheque no baixo sua agora. Meu amor, alô, Itu! Tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. E já é? É